Aí, você viu o que o William Bonner falou ontem no Jornal Nacional? Não, não vi não, foi o quê? Uma boa noite. Quem está nesse Gcast? Darkonix está aqui. Ivan Gil está aqui. Jacobs. News 9. Live de se aproxima. Ele Oi. Está com a bola. Esse é um news, por incrível que pareça, ele é o um news de número 9. E aí você pergunta, hein? Como assim? Só teve dois? Como assim o número 9? Por que teve? Ah, porque você contou. Você tá sabendo, né? Eu sempre esqueço. Contou aqueles... Eu peguei os live reports, como eles não tinham muito sentido de existir quando o Jackass voltou, transformei eles em news com a tagzinha live report, que pode acontecer em qualquer momento. Qualquer semana dessas que a gente tivesse sem Jackass por algum motivo misterioso, sei lá, a avó de alguém morreu, ou qualquer coisa assim, eu não posso editar. Minhas duas avós morreram. A gente grava um live report, a sua terceira pode morrer. Eu não tenho uma terceira avó. A minha família é bem tradicional. Cara, arrume uma. A melhor desculpa que existe é arrumar a voz, sabe? Eu sei que amanhã eu tô doente e não vou trabalhar. Você tá com o quê? Cachumba. Eu não tive cachumba ainda. Tá eu com morro de medo. Não? Eu morro de medo. Não, mas não tive, mas. Leptospirose é um nome legal, né? Eu acho que, sei lá, se eu fosse mentir no trabalho, eu falaria que eu tô com leptospirose. Não, você tem que falar que você tá com urticária. Urticária? Ah, desculpa, é urticária. Urticária me lembra aquele. Porque é extremamente genérico. É uma coisa que você pode, no dia seguinte, tá melhor não, dela, de repente. Me lembra o que tem isso aqui, cara. Urticária. É uma delícia. Lembra, me lembra, ser. Era Urtigão, aquele fazendeiro da Disney, dos quadrinhos da Disney. Urtigão, né? Urtigão, né? Acho que porque é ele isso, tinha um barbão sim. E um... É da Disney, isso? É da Disney, dos quadrinhos da Disney. Não é do Maurício de Souza? Não, dos quadrinhos da Disney. Cara, eu lembrei não da existência... Não é do Looney Tunes? Eu lembrei da existência desse bicho agora, cara. Eu não lembro. Mas é só dos quadrinhos, né? É só dos quadrinhos. Ele tem um cachorro... Provavelmente ele é italiano. Se eu não... Italiano, não, ele é... Porque todos os quadrinhos... Ah, não, os quadrinhos, sim. Que a gente tem aqui é da Itália. Tem alguns dos Estados Unidos também. Nenhum brasileiro. Tem alguns brasileiros. É carioca brasileiro, não. Os quadrinhos dos é carioca? Provavelmente. Só não são, sim. Pelo menos alguns. É que a Disney tem o mesmo sistema do Maurício de Souza que de empregar desenhistas e autores fantasmas. Isso é uma merda. Por exemplo, quando você tá lendo uma não, revista do Mickey... Não, mas Disney não é fantasma, não. Eles é colo... fantasma. Não, coloca, eles colocam. Colocam. Tô lá em casa buscar minha coleção. Não tem, de... não? Não tem, rapaz. Então por que todos os fãs sabem qual quem foi... Que se foi o Carl Barks que fez? Porque aí eles expulsam. É coisa de nerd da Disney. Ah, não. Porque tem um database. Tem um database na internet com todas sim, as histórias. Sim, em algum lugar eles vão estar agora. São os escritores fantasmas. Eu acho isso muito injusto. Todas as revistas do Maurício de Souza são citadas pelo Maurício de Souza. Porra, o cara só paga as contas hoje em dia. Não tem nem naqueles créditozinhos no final? Nada, nada. Sacanagem. Eu acho que na Turma da Mônica jovem, é o cara que escreve... É o Cassaro que escreveu, é o Cassaro. Enquanto eu não sou contratado. É, e eu também. Eu faria um bom eu trabalho. Eu preciso de uma faculdade, igual você, sabe? Eu me sinto menor. Vai estudar, do que... eu me sinto com menos possibilidades do que você. Você vai ter uma agora, porque eu tenho certeza que você passou aquele vestibular e eu não. Vou ter uma faculdade de sistemas de informação, que vai me arrumar muito no trabalho que eu gosto. Com certeza. Ah, cara, mas pelo menos vai te dar dinheiro, uma coisa que a minha faculdade não dá. Ah, tá. Notícias. A gente vai pegar notícias do AF agora, né? Já que agora a gente tem uma fonte de notícias criada por nós mesmos. Pega as notícias do AF e vai estar no post aí o link pra maioria das notícias que a gente comentar. É, na verdade, é o que tem de acontecido de relevante nos últimos tempos que a gente quer falar em áudio. Daí, o interesse disso, bom, pra quem não leu as notícias, vai ficar sabendo. Pra quem já leu, vai saber de novo, só que dessa vez a gente vai estar falando. Agora a gente vai estar comentando, né? A gente vai estar fazendo piadinha. Isso é legal? Não sei. As pessoas gostam da gente, porque se não gostasse, elas não escutariam o Jackass. A gente não tem nada melhor pra fazer naquele momento. Será? Não sei. Acho que não, cara. É. Não, porque, sei lá. Teve aquele ouvinte. Aquele ouvinte comentou. É tão bonitinho que o nosso público cresceu em 2 anos. Aquele pessoalzinho que tava terminando o ensino médio, hoje tá trabalhando. O povo, né? Aí eu tô fudido ainda, né, tio? É, a gente ainda tá ferrado. É, não, eu esqueci isso completamente que eu ia falar. Ia ser engraçado. Então vamos lá. Dois mangás da Jump vão ganhar anime. Uma ótima notícia, tanto faz. faz. Pra você, porque pra mim tá ótimo, porque no horário de Rolando Lagoa é muito bom. Enfim, pelo menos não vai ser mal escaneado, que vai ser um anime, né? Enfim, é uma merda de mangá e vai ser um anime de merda. Que provavelmente vai durar pra sempre, o povo vai gostar, porque é bizarro. Ai, Rolando Lagoa é bom, não é? Cara, não... Ai, dá vontade de enforcar toda vez que você fala isso, cara. É muito ruim aquela porra. Mas pelo menos... Pode ser, ficou com os recais, mas cara, mudando de assunto completamente, Bakuman vai ganhar um anime e isso sim é muito bom e muito relevante. No Mago também é. Mas Bakuman provavelmente devem fazer um trabalho mais bem feito do que no Rarihon no Mago vai receber. Sim, porque... Não. É um mangá muito melhor. Não, porque todo shonen sofre nas mãos dos estúdios e etc, né? Fairy Tail tá aí pra provar isso. E... Bleach foge um pouco a regra, mas... Foge mais no início, né? Porque hoje em dia é mais ou menos. Não sei, nunca mais vi. Eu nunca assisti o anime de Bleach pra valer, então não sei. Bakuman, provavelmente deve ter um tratamento parecido com o que Death Note levou, imagino eu. É, pra quem não tá ligando que o nome da pessoa, Bakuman, os autores de Death Note, foca nos dois garotos que são mangakas, entrou pra Jump, é um grande mangá que funciona pra mostrar de forma romanceada os bastidores da Jump, e tem muita metalinguagem, tem muito insight de como é lá dentro. Tem um autor, não sei se eu já comentei isso, mas tem um autor que ele com certeza ele foi baseado no cara de Hunter x Hunter, sabe? Ele é uma mistura do cara de Hunter x Hunter com Masakazu Katsuri. Porque ele era um salaryman, ou algo assim, trabalhava numa empresa e tal. Teve um dia que ele virou, quer saber, eu gosto muito de ler mangá, vou desenhar mangá. Aí largou o trabalho e foi desenhar mangá. Só que ele odeia trabalhar, ele odeia a vida de mangaká, sabe? Então ele vive tentando fugir. Ele vive arrumando desculpa pra ir conversar, ir na casa dos outros mangakás pra bater papo e não precisar trabalhar, sabe? Aí o editor, ele é muito mulherengo, o editor fica arrumando armadilhazinhas pra ele continuar trabalhando, sabe? Por exemplo, ah não, essa daqui, eu vou te apresentar ela depois, mas você vai precisar trabalhar bastante, porque vai precisar de bastante dinheiro, né? Pra poder namorar com ela, porque ela gosta de homens com bastante dinheiro. Eu tô meio que nem criança, né? Muito bom. Aí ele começa a trabalhar. É, deve ser, tipo, você lendo, você percebe que muita coisa ali são coisas reais que eles levam, exageram um pouco em alguns aspectos. Ele é tem um pouco no Masakazu Katsura. Ele tem um pouco no Masakazu Katsura, porque ele começou a trabalhar depois de tarde, né? E a preguiça do cara de Hunter x Hunter. Assim como tem também a garota que gosta de desenhar romance, mas ela tem que ficar botando calcinha no romance dela, porque senão não vende, coisas assim. E legal é isso, é que eles mostram os bastidores sem escrúpulos. A própria Jump não censura nem um pouco. Uhum. Eles mostram coisas que teoricamente são negativas, são fofoquinhas que a gente comenta brincando, só que eles mostram, não é assim mesmo. Uhum. E é legal. A gente mostra que a Jump não tá nem aí, pode falar mal de mim que é assim. Vai sair no outono de 2010, se eu não me engano. Outono japonês, que é a nossa primavera. Vai ser na NHK, que é um canal bem... É interessante sair na NHK, porque o NHK é o canal estatal japonês, né? Você sabe disso. Deve ter um tom mais sério mesmo. Deve ser um anime shonen galhofado, mal desenhado, como a maioria dos shonens, não. E parece que tá planejado pra 26 episódios, se eu não me engano, só. Aí eu não sei se eles vão fechar com uma história... Não, é só, hoje em dia tudo tem 13. Pois é, eu imagino que eles vão fechar a temporada pra depois ter uma outra que possa fechar a história, ou então a história vai ser... Sei lá, eu acho que o que já tem pronto já deve dar 26 episódios. Vai ser como eles fazem, vai ser uma série, tá dando ponto. Bakuman... Depois, futuramente, se fizer sucesso, eles fazem mais uma temporada e mais uma até acabar. Não, Bakuman eu imagino que não vai durar muito tempo, não. Parece ser um manga bem fechadinho. Talvez termine mais ou menos com o que Death Note era pra ter terminado. Na metade, né? Porque não terminou na metade, enrolaram. Talvez termine por ali, lá. Não acho que o Death Note enrolou, mas... Não é que enrolou, mas dá pra perceber que foi uma decisão editorial continuar. Ele foi esticado, mas... Então, dá pra perceber que foi esticado. Mas quando eu digo enrolou, eu quero dizer isso, entendeu? Eu também gosto daquela segunda fase com Melo. Ninguém gosta, mas eu gosto. Eu gosto um tantinho daquilo. Não gosto muito, é favorito. Eu não gosto tanto quanto a primeira, mas eu gosto. E por falar em anime, temporada de anime, saiu uma notícia também de que a próxima temporada agora de inverno japonês vai ser a menor em muitos anos. Vão ter apenas 15. 15 títulos, né, cara? Muito pouco. Eu acho que é isso, assim, excluindo os que continuam, que são eternos, não, tipo Fullmetal Alchemist, que esse Fairy Tail tá aí e vai continuar pra são sempre. São 15 novos. E tirando também, quem sabe, continuações ou não. Então, ou continuações tá na lista. Continuação deve estar na lista. Deve estar tirando os que começaram na temporada passada e não acabaram ainda. Não, acho que continuam. Acho que é contando continuações, sim. Tanto que a notícia falava negativamente justamente por isso. Que a maioria é a continuação. Que mesmo dos 15, a maioria, sabe, é a continuação. É remake, ou então é, sei lá, baseado em Eroge, é coisa focada mais em Moe e blá blá blá. Enfim. Porque parece o seguinte, que a temporada de inverno realmente ela é menor, tradicionalmente. Só que ela, mesmo pros padrões, ela tá... menor ainda. Eu já li uma vez que parece que no pico do boom do anime, eram uns 40 títulos por temporada. Ultimamente tem sido 20, 20 e pouquinho. Essa é a menor de 15, né? A indústria encurtou, isso é fato. Tá encolhendo mesmo. Mas é isso, é os tempos difíceis e... O problema é que quando tem menos títulos... Não, quando tem menos títulos, o problema é que garimpar coisa boa fica mais difícil. Você tem 40 títulos, beleza. Tem 30 porcaria, você consegue 10 séries legais pra você acompanhar. Só com 15, é complicado. Mas talvez a qualidade aumente, né? Talvez eles foquem mais esse no que vai... Esse é o problema. Esse é o problema. Eles vão focar mais no que vende mais fácil. E o que vende mais fácil nem sempre é o que é melhor, é o que você gosta. Quer dizer, cada vez mais sobra menos espaço pra aquelas coisas mais experimentais que você dá prazer de descobrir. Apesar de que o Japão sempre deixa um espacinho pra coisas assim. Sempre deixa. Noitâmina sempre acabar. Tem. Noitâmina sempre tem. Nunca vai acabar, mas vai encurtar. Se eu tenho 40 e agora eu tenho 15, obviamente esses 15 eu vou preferir investir. Uhum. Porque eles são diferentes, o conceito do que dá certo lá é diferente do que dá certo aqui. Sempre o popular lá é sempre mais legal do que o popular daqui. Foi o que você tava comentando, né? Que você leu, que já vai emendar na próxima notícia, mas que você tava lendo o desaparecimento do Suzumiya Haruhi, que você não conseguia entender como é que eles vão fazer um filme só com conversa? Como assim, filme só com conversa? Aí o Daku vira e fala, otaku? Eu falei, ah tá, sei. Então já emendando de vez nisso, né? Tá pipocando aí de pequenas noticiazinhas, vira e mexe a cada 2 dias, 3 dias, a gente coloca uma notícia inútil só pra tá falando que a gente não aguenta mais de ansiedade. Né, já tem, surgiram umas imagens promocionais aí recentemente. Não, surgiram uns sketches de Keber, do Suzumiya Haruhi, no show, como é que é? Shoshitsu? É, no Shoshitsu. Esse nome é horrível. Os aparecimentos do Suzumiya Haruhi. Já apareceu, ou vai ser um movie baseado nessa novel que enfim, é uma história que os fãs gostam muito. E eu tô lendo agora e realmente é uma história bem interessante. Só para os fãs, porque realmente quem não conhece a série não vai ter nada pra fazer nesse filme. Eu falei com live de Otomen Off, eu imagino que eles vão focar um pouquinho mais do que vão alongar um pouquinho o começo da novel. Porque a história toda gira em torno de uma mudança que acontece na realidade. E aí nós vemos os personagens que nós conhecemos, só que de forma diferente. Então, se você não conhece os personagens como eles eram antes, perde totalmente a graça. Eu imagino que eles estiquem um pouco o início, que mostra como é antes da mudança, pra que quem não conhece a série consiga entender bem o contraste. Porque o movie vai ter 2 horas e meia de duração. Isso pros padrões de um movie animado. Tem muitos filmes animados no Japão que são grandes assim e tal. Parece que esse movie agora novo de Yamato vai ser enorme também. Ah, é? É, vai ter mais de 2 horas. Mas, enfim, de uma forma geral, um longa de animação tem 1 hora e meia. É mais ou menos o padrão. Porque normalmente os longas são feitos pra criança, né? É animação. Eles sempre pensam na criança. Não, mesmo quando é adulto. Mas é porque, enfim, é caro e é trabalhoso fazer, então fecha 1 hora e meia. Uhum. Enfim, só que Haruhi vai ter 2 horas e meia. Daí, só que a novel é basicamente conversa. Duas horas e meia de conversa e moe. Pra mim é o máximo, cara. Não, eu adoro. Eu tô perguntando, pô, eles realmente vão ter coragem de fazer isso? Mas não precisa de coragem. O que vai dar certo? Eu tô apenas falando que eu tava pensando antes, agora eu já entendi. Uhum. Que sim, é o público japonês. E assim, e é um filme que eles não fazem com a menor pretensão. Haruhi é aquele típica coisa que é legal você acompanhar, porque quem tá por trás do anime não tá fazendo com a menor pretensão de agradar ocidental nenhum, entendeu? É um anime feito pros japoneses, uhum, otakus, fanzoides e pronto. Eles não tão nem aí pra nada, então eles podem fazer essas coisas legais que você não vai encontrar, você não encontra essa mesma ousadia em outras produções. E interessante também que as imagens novas estão sem a quenonificação que tem acontecido com o Haruhi, que aconteceu no final da temporada. É, todos os episódios inéditos dessa reprise, o traço de Haruhi tava igual o traço de Keion. Aham, uhum. A Haruhi apareceu com aquela carinha mais gordinha de Keion. É, o traço mais anguloso, os olhos mais redondinhos, a boca mais fofinha, mais redondinha também. Aham. Uhum. E as artes que estão aparecendo do filme não estão com esse traço. Estão com traço... Não estão com traço porque clássico também, não. Porque provavelmente foi uma outra equipe que estava trabalhando nisso paralelamente. Não estão com traço da primeira temporada também, não. Mas tá ali um meio termo entre os dois, sabe? Não tá tão quente. Talvez a equipe envolvida nos episódios inéditos de Haruhi... Seja mesmo os animadores, os desenhistas, enfim. Como funciona o esquema lá dentro da Kyoane. Porque o Kyoane é um estúdio meio pequeno. Então eu imagino que não... terceirizar muita coisa, né? Não sei. Será que eles mandaram alguma coisa pra China? Eu acho que o Kyoane não terceiriza nada. Terceiriza o mínimo possível. Eles fazem tudo ali dentro. Mas eles têm uma equipe pequena. Sabe que eles estão mandando direto coisa pra China, né? Pra China, pra Coreia. É, você comentou. Tanto que até uma outra notícia, não tá aqui na nossa pauta inicial, mas acabei de lembrar, que surgiu também, é que agora tá na moda falar sobre a queda da indústria de anime no Japão, e o povo fala tanto disso que eu acho que a indústria tá caindo mais de tanto que o povo fala disso. Tá todo mundo deprimido. O povo vê anime chorando, que pode ser o último anime que eu vejo na minha vida. Entendeu? E, mas fique tranquilo, tem muita coisa old school ainda pra gente consumir. Mas o... A indústria não vai morrer. Não, mas assim, o povo tá falando isso, e também, e aí juntaram com o fato de que o próprio Japão tem mandado muita coisa pra ser feita pelos animadores na China ou na Coreia, porque a mão de obra é mais barata, etc. E o povo tava falando que talvez nós estejamos perto de ver um boom de animação em outros países da Ásia. A China tenta, só que tudo que ela faz não passa de cópia barata de alguma coisa do Japão, sempre. Mas como agora o Japão tá em crise, e como esse mercado de animação é forte lá, produzindo coisa pra fora, então talvez agora eles estão falando que talvez deem uma sacudida, aproveitem essa baixa e comecem a produzir material. Talvez, porque material. A impressão assim, que dá... Por exemplo, assim como a animação do Japão surgiu como uma alternativa muito ousada e muito fora dos padrões pra animação do jeito que tava na época, e hoje em dia perdeu muito disso, essa coisa subversiva que tinha o anime antigamente, que o povo que é muito focado nos anos 80 sente falta de ver hoje em dia as coisas que realmente você não vê mais. Talvez a China faça isso hoje em dia. Agora que o próprio Japão, a própria animação no Japão tá presa numa série de regras, numa série de conceitos mercadológicos que eles têm medo de abandonar, porque senão eles vão à falência, a China tem que estar com a faca e o queijo na mão, porque agora eles podem vir com alguma coisa bem... Eles só tem que se tocar disso, né? Porque o mercado de animação chinês não passa de uma cópia, um xerox do mercado japonês. Sim, o que eu tava lendo é justamente isso, que tá na portinha, nós estamos prestes a ver uma conscientização dos chineses ou dos coreanos, que seja. Acho que os coreanos têm mais chance. É, eles têm uma noção mais uma noção um pouco mais pop, né? É, coreano é mais gente do que chinês, né? É. Chinês tá muito ocupado, sentado no meio fio, brincando com a criança melequenta e comendo arroz com a mão. Cara, eu não quero ser preconceituoso, mas aqui na cidade tem muita pastelaria chinesa. E na frente tem sempre uma velhinha sentada na calçada com um bebê rolando na lama. Enquanto a velhinha acha uma graça absurda disso, comendo arroz com a mão. Cara, você já experimentou olhar assim pro cima do balcão e espiar a cozinha? Não, porque eu adoro pastel chinês, mas se eu olhar sempre a cozinha... Sempre tem uma parada marrom no chão, que eu não sei dizer o que é. Cara, aqui na cidade é uma história verídica. Fecharam uma pastelaria chinesa porque acharam um cachorro na geladeira. A vigilância... Aquela pastelaria que tinha ali no centro, que tinha um Buda? Aham. Uhum. Eles eram os únicos chineses religiosos da cidade, que os outros não ligam muito pra isso. E aí, acharam um cachorro, daí eles... Vivo ou morto? Morto, obviamente. E aí, na geladeira, Mike, ou da... Ué, o bebê tava passeando, justamente por isso. Tinha um cachorro passeando na geladeira. Que porqueira. Vamos... deixar. Não viaja. Aí o que acontece? Eles explicaram pra vigilância sanitária o seguinte, que era pra consumo da família, não era pra consumo das pessoas. Fecharam assim mesmo a pastelaria. Eu achei injusto fechar. É, não é crime matar cachorrinho, não? Por quê? Se é, por quê? Qual é o problema? Tipo, eles matam boi? Todo mundo gosta de cachorro, né? É crime. O ser humano é muito egoísta. Eu acho que deve ser crime, sim, mas enfim. Mas se não é crime matar a porra do porco, porque, enfim, não é hora de ativismo vegano aqui. Voltando pros animes, One Piece tá bombando, tá destruindo o Japão. Os poucos japoneses que não gostavam de One Piece passaram a gostar. Não tá uma onda de notícias favoráveis ao One Piece, porque tá rolando um hype absurdo com o novo filme, Strong World. Strong World, que é um filme escrito e todo supervisionado pelo próprio Eiichiro Oda. Tá causando um hype fortíssimo lá. Daí juntou com o volume zero de One Piece, que eu não sei se eu entendi esse direito. Volume zero, eu postei isso na notícia, mas eu não sei se eu entendi direito. Eu posso ter curtido uma gafe terrível. Mas ao que parece, eles estão dando de graça nas sessões, ou deram na estreia. Deram pras primeiras. Não sei quantas. Não, mas agora eles imprimiram mais. A Toei Filmes mandou imprimir mais 1000, porque o filme arrecadou em 2 dias uns 200 milhões de ienes a mais que Pony. Só que a derrota foi muito mais expressiva, não por isso, mas porque ele faturou 200 milhões de dólares a mais, sendo que ele só foi exibido em 188 salas, e Pony foi exibido em 498. Ou seja, ele foi exibido em menos da metade. 310 salas a menos. E fez 200 milhões de ienes a mais. Fez 11 bilhões e 200 milhões de ienes. Sei lá, isso parece que em dólares é 11 milhões de dólares, em real não faço a menor ideia. E não tá bombando só isso, né? Eu tenho preguiça de converter. Fizeram um ranking essa semana no ranking dos tankões mais vendidos. Entre os 200 primeiros estão todos os volumes de One Piece, do 1 ao 56, que foi o último lançado, se não me engano. O próximo o próximo que vai ser lançado, se já foi lançado, não sei. Foi o 56. Já foi lançado. Que teve, bateu o recorde da maior tiragem do Japão. A maior tiragem de mangás de tankōbon já impressos no Japão. Ou seja, One Piece tá assim, sempre foi forte, tá mais forte que nunca, né? Eu postei, eu entendi isso e postei no Anime Forces que o Eiichiro Oda falou que One Piece terminaria em 5 anos, mas aí você falou pra mim que não foi bem isso, que ele tinha planejado... Eu esqueci de pesquisar pra ver se é isso mesmo, se não é. Tá uma controvérsia, porque eu entendi na notícia o seguinte, que o Eiichiro Oda avisou que ele tem One Piece planejado pra mais 5 anos e já tem o último volume, o último capítulo já pronto na cabeça dele. Mas aí o Darko falou que não, na verdade o que tá querendo dizer é que o One Piece foi inicialmente planejado pra 5 anos e já tá aí a 13. Mas eu ainda acho que eu tô certo. E... Eu vou bugar agora, peraí. Pronto, confirmado. A gente acabou de googlar e foi isso mesmo. Ele planejou pra terminar em 5 anos. Ou seja, uma pista talvez dure mais 20 anos. Muita gente deve ter chorado. Aliás, ninguém deu a mínima, porque sempre que a gente posta... Coisas que ninguém dá a mínima quando a gente põe no F, mas a gente faz questão de postar assim mesmo. Tudo! Não. É Gundam, ninguém dá a mínima. One Piece, qualquer coisa envolvendo J-pop, eu acho... Eu sempre achando que é super popular. Sabe o que eles não. amaram? Sabe o que eles adoraram? Os macaquinhos nas fontes térmicas. Ah, o pessoal é? Comentou que foi uma beleza. Ah, é? Então vou botar umas bizarrices live action do Japão. Eu sempre coloco, né? Vou colocar mais agora. Não, o que agrada eles, basicamente, é bizarrice e anime tipo Naruto, Death Note, todo mundo conhece. Que droga. Para de falar mal do público. Porque... Kaiji, o povo gostou. Lembra que você postou de Kaiji e o galera adorou? Não, o pessoal achou bizarro, né? Todo mundo tinha que postar. Todo mundo tinha que falar que era bizarro porque achou bizarro o traço. Não, mas pelo menos movimentou, ué. Mas, sabe, One Piece, o povo não escreve nem pra dizer que é bizarro. O brasileiro, ele tem uma mania de snobar One Piece, cara, que me irrita profundamente. Toda vez que eu encontro alguém que lê Naruto, Bleach, sei lá, no máximo Tsubasa, e começa a falar mal de One Piece, eu tenho que começar a argumentar, e eu tenho que começar a discutir com a pessoa começa a falar que ninguém liga pra One Piece, porque o traço é feito, só que é galhofado, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Que ódio que me dá, cara. Aí se junta com a edição porca que teve do anime aqui no Ocidente, acabou tudo com a reputação. É, acho que o mangá saiu bem aqui, né? Por um tempo, né? Só que parou, né? Nem sei, cara. Nem sei. É, parou porque, enfim, o mangá não terminou ainda no Japão. É, mas não tem mais aqui, então parou. Não, tem. Não sei se a Conrad retomou, vai retomar, sei lá. Eu já ia comprar, né? One Piece no começo. Enquanto One Piece sobe, Ponyo não foi pro Globo de Ouro. É, todo mundo achava que Ponyo ia ser indicado. E daí eu postei ontem, sei lá. E uma notícia que saiu no Anime News Network, em outro site, dando a listagem dos 5 indicados pra categoria de melhor animação do Globo de Ouro. E Ponyo não tava entre elas. E eu achei meio injusto, porque nós temos Coraline e Up, que merecem muito estar ali. Uhum. Mas nós temos Tá Chovendo Hambúrguer e A Princesa e o Sapo, que não merece estar ali por motivos diferentes. Eu comentei que Tá Chovendo Hambúrguer não merece porque é uma animação divertida, mas é bem genérica. Enfim, pra ser indicada pro Globo de Ouro e pra estar no lugar de Ponyo, não. Não, sabe? É só uma animação genérica e divertidinha. Se tá chovendo hambúrguer, eu preferia que tivesse Planeta 51. É muito mais criativo do que Comida Chovendo. Eu gostei da ideia da Comida Chovendo. Ah, é boa, mas tanto faz, sabe? E A Princesa do Sapo, cara, acabou de estrear. É shit, né, cara? E é marmelada total. É só porque é Disney, só porque é a primeira Princesa Verde da Disney. Explica, Princesa Verde, por favor. Porque é Vou pensar que você tá sendo racista, tipo, falar que é azulão, sabe? Não, não tô fazendo isso. É porque, olha só, o John Lasseter, que é o dono da Pixar, assumiu a direção geral do departamento de animação da Disney, porque depois que a Disney comprou a Pixar, e uma das primeiras coisas que ele anunciou foi que ia revitalizar o departamento de 2D da Disney. Daí eles pegaram esse projeto que tava na gaveta há muito tempo, Princesa e o Sapo, que ia ser a primeira uma adaptação da história mesmo, e depois ia ser um filme em 3D. Acabou mudando a equipe de roteiristas e resolveram transformar, na volta da Disney, os clássicos em 2D, as princesas, os musicais, os personagens que servem pra vender bonequinho, etc, etc, etc. E eu fiquei muito animado, porque eu adoro clássicos da Disney, todos eles. A temática é legal, porque é cheio de blues e... Não, e aí resolveram colocar em Nova Orleans, porque aí parece que a grana do filme ia ajudar na reconstrução da cidade, tem uma parada dessa, que foi destruída pelo furacão. E aí, ia ser uma grande coisa, porque além de ser a volta da Disney ao 2D, acho que o último foi aquele nem que é Vacatuça, eu acho, que nem conta, porque é um filminho chumbrega. Uhum. E se bem que eu gostei da Nova Onda do Imperador, apesar de ser chumbrega também. O que é a Nova Onda do Imperador? É. Nova Onda do Imperador é ótimo, cara. É chumbrega, chumbrega, mas caramba. É chumbrega, assim, não é um grande clássico Disney de princesa e blá blá. Não é porque é novo. Como é que vai ser clássico se é novo? Eu não sei que hoje em dia muita gente lembra a Nova Onda do Imperador com muito saudosismo, porque o filme é muito bom. Cara, mas ele é um daqueles filmes da Disney que saíram no final, que era mais focado no humor, que não tinha o mesmo feeling das Brancas de Neves e Cinderelas de antes, é o que eu tô querendo dizer. Sim, entendeu? Sim. Acho que o último mesmo foi Tarzan, que tinha música, que tinha romancezinho, vilão, aquele esquema. Mulan, né? Tava no meio do caminho, né? Mulan veio depois de Tarzan? Mulan foi depois de Tarzan. Ah, então Mulan foi a última. E aí ia ser a primeira princesa negra da Disney. Que legal. Pois é. Só que não adianta nada, porque ela vira sapo no começo e ela fica como sapo o filme inteiro. Ela é a primeira princesa verde da Disney. E eu falo, a primeira não, tem todo o mérito, porque é a primeira princesa verde da Disney. Enfim, mas o filme é muito bom, gente. Vale a pena assistir. E é isso, Ponyo não tá concorrendo ao Globo de Ouro, injustamente. Injustamente. Quer dizer, não assisti também. Vai que é idiota. É, né, cara? Não, justamente não, a gente tá muito fanzóide de idiota, né? A gente não assistiu o Pony, a gente não assistiu o Precisa do Sapo. Eu assisti o Precisa do Sapo, calma. Ah, você assistiu, né? Assisti. Não assisti, não. Eu tô falando que é bom, só que é marmelada, tá no Globo de Ouro, enfim. Devo assistir amanhã, enfim. Eu quero ver de novo porque eu perdi o começo, né? Com mais fails, Dragon Knight foi cancelado, faltando 2 episódios pra acabar. Kamen Rider Dragon Knight chegou a passar um pouquinho na Globo e foi tirado do ar, não sei por que aconteceu. Cara, De repente, pum, tá passando Dragon Ball no lugar. É, não, a TV Globinho passou, sei lá, um mês aí testando tudo, sabe? Botando um monte de coisa durante uma semana e tirando, não sei o que. E quando viu que nada funcionou, Dragon Ball. Recorre a Dragon Ball. Kamen Rider Dragon Knight é a adaptação americana. Não é da mesma galera que faz Power Rangers, pra quem tá pensando. É um outro produtor que foi no Japão, comprou os direitos de Kamen Rider Ryuki. Eu assisti uns 2 episódios na Globo, realmente tá bem, tá um nível maior ótimo, do que a Power Rangers, bem legalzinho. Assim, o cara pagou do bolso dele, uma produção independente, que depois eles pegaram e venderam pra Warner. Acho que foi o Warner que comprou, algo assim. Enfim, esse produtor, ele bancou a produção toda do bolso dele e jogou lá. E é uma produção muito boa, assim, logicamente eu ainda prefiro o Ryuki, mas eu cheguei a baixar Dragon Knight, porque eu gostei. É uma adaptação do Ryuki, né? É, Kamen Rider Ryuki. E foi escolhido pelos americanos porque é das novas séries. É o que? Heisei? Agora é o novo Heisei. Sempre confundo. A era atual é Heisei, a antiga é show. Dos Kamen Riders da era atual, é o que mais tem Riders. São 13 Riders. 14, não são, não? E uma mulher. Ela é uma Rider também, não, então, 14. Não, incluindo uma mulher. Ah, tá. Inclusive aquela Rider Joaninha, do Showa, aparece naquele filme, esse filme que teve agora, que parece? Eu vi o Decade com o Showa. Que legal. Eu vi um trailer rápido, vi a Joaninha. Que legal. Tem uma Rider Joaninha que eu não sei de que Rider que é. Também não lembro, né? Mas o visual dela é muito legal. Enfim, era uma Joaninha. Que olha só. Cara. Eu tô deslumbrado com a Joaninha, com a coragem dele. Parece o seu pai, assim, do nada. E aí, que é antigo, né? Mas Dragon Knight tem seus méritos próprios, porque as lutas eram muito boas, e enfim, tava muito legal. E como tudo que é muito bom, o americano não gosta. Tava comentando que tudo de muito bom que surgiu nos últimos 2 anos da TV americana foi cancelado. Pois é. Né? Então assim, como era bom demais, o americano não gostou, não deu audiência, enfim. E aí, agora, faltam 2 episódios, como é muito típico. 2 semanas. Você, cara, só precisava aguentar por 2 semanas, cara, você teria confusão. Isso é totalmente típico dos americanos, eles adoram fazer isso. Várias séries têm os episódios gravados, 3 episódios gravados pra finalizar e não vão lá, isso acontece. Só que o que geralmente acontece é o seguinte, eles liberam na internet depois. Então, eu cheguei a ler uma notícia por aí que, os 2 últimos episódios liberados no YouTube, mas eu fui clicar e era uma piada. Então, eu não sei se agora se já é verdade ou não, e não Google não vale a pena. Tá bom. Na edição, o Google, se tiver, eu boto o link. É, tanto faz. Eu não vi ainda, vai demorar. Até eu assistir Dragon Knight todo, eu não vi o Ki todo ainda. Até assistir Dragon Knight todo, eu já tenho algo disponível em algum lugar. Mas enfim, aí o ponto é o seguinte, Power Rangers RPM, que é ótimo também. RPM, só pra lembrar daquela banda, cara. Não, é ótimo, não ter o Paulo Ricardo nesse ponto. É ótimo, muito melhor que o... Aliás, assim, eu vou me permitir a dizer, RPM é melhor que Go Onger, que é o seriado Sentai original. Go Onger foi aquele que foi mal, né? Foi mal, assim, eu vi pouquinho, eu vi umas cenas e, assim, eu particularmente não vi nada demais pra ser ruim, mas também não me chamou a atenção e todo mundo criticou muito. Toda vez que você fala de Power Ranger, RPM começa a tocar na minha cabeça, sabe? Não sei se é caça, caçador. Para com isso, coitado. Você é Brigitte. Ou Afrodite, né? Não sei, se é Afrodite ou é Brigitte. Paulo Ricardo, eu só consigo lembrar da fase romântica solo dele, que ele cantava a música do Usurpador. Cantava? Cantava. A primeira vez que passou o Usurpador, eles tiraram a música original e puseram a música dele. Lembrei. Quando reprisou, já foi a música espanhol original, que era Usurpadora. Canta não, cara, continua. Tá. E aí, eu vi a Usurpadora as 3 vezes que passou, dá licença. E aí... E só a primeira. Eu vi 2:30, vai. RPM é muito legal. É muito legal mesmo, assim. É foda. A primeira temporada de Power Rangers boa desde que o Zordon morreu. Aliás, a temporada que o Zordon morreu, que era o Power Rangers no espaço, eu já odiei. Já era uma merda. Não, depois que o Zordon morreu, eu só gostava da mulher que ficou... da vilã da mulher que ficou no lugar dele. Das irmãzinhas. Ela chamou, hein? Eu gostava dela. Eu odiava porque Power Rangers tinha uma parada que era um tabu que não podia matar vilão. É igual uma Malhação. Uh-huh. Na temporada seguinte, quem era vilão virava coadjuvante alívio cômico. Uh-huh. E não morria. E no final, ninguém morreu. No final, quando o Zordon morre, ele vira uma energia que se espalha pelo universo e purifica o universo. Então todo mundo fica bonzinho. Uhum, o Lord Zedd. Eu lembro disso. O Lord Zedd vira um cara. O Lord Zedd e a Rita viram um casal normal humano. Normal? Isso eu não lembro, não. E o Lord Zedd vira um velho barrigudinho patético. Que horror, cara. Cara, é ridículo. o cara é um bicho, cara, com todos os músculos expostos em um exoesqueleto de ferro. Inclusive, eu queria muito... um cara barrigudinho. Eu queria ver muito um filme de Power Rangers Reunion com a equipe original, menos a Trini que morreu. A Trini morreu, né? Morreu. Morreu mesmo ou você tá falando que não é o Chiquinho? Cara, me contaram. O Chiquinho também tinha me contado, não sei. Dizem que a Trini morreu e a Kimberly tem 40 anos, cara. Ela é velha. E o Tommy deve ter 50, ele é muito velho. O Tommy tá lutando, né? Telecatch, é uma parada assim. Ele sempre lutou, né? Ele era campeão, mas, blá blá blá. Depois da morte dos órgãos, a única coisa que eu gostei foram da mulher que colocou os órgãos. Ah, não, minto. Tô sendo injusto. A força do tempo é muito legal. Eu não vi. E do Ranger Azul, aquele Ranger Azul que era uma criança, que quando transformava ficava adulto. É Turbo, Power Rangers Turbo. Era o Turbo. Aí depois eles vão pro espaço. Power Rangers só vi a primeira mesmo. Depois que virou aquele... Era Zell? Power Rangers Zell? Zell. Eu já não vi direito. Eu acompanhei Power Rangers até quando eles foram pro espaço. Aí no espaço eu cansei. Zell já não vi direito, de Zell em diante eu via pedacinhos de cada temporada pra sentir qual era, e nunca acompanhei. Eu só fui voltar com uma temporada completa, Força do Tempo, que é muito legal, mas porque foi a única temporada que era um remake, quase que era um remake do próprio roteiro do japonês, assim, mudaram pouca coisa do japonês. Geralmente eles pegam as cenas de ação e mudam todo o resto. Esse não, eles aproveitaram bastante coisa do original, por isso que foi bem legal. Aquele que fizeram com o Mind Ranger também tava mais ou menos assim, né? É? Acho que sim, eu lembro que eles eram maguinhos também, tipo uma escolinha, uma parada assim. Só não era uma família, ao invés de ser uma família, era tipo uma escola de magia, um negócio assim, se não me engano. Porque precisava ter casal, né? Se eles fossem família, depois aquele ter casal. Aquele que fizeram, acho que era Ninja Storm, que era baseado em Hurricane. Tinha uma parada do mestre que vira rato também, só que o mestre deles era digital. Eu acho que o original era digital, não. Anyway, dizem que aquele Power Rangers SPD, ele é bem controverso, eu não vi nada dele. Eu nunca mas... vi ninguém comentar dele, eu conheço o nome, sei que eu já ouvi, e parece que ele é bem legal, assim, ele é bem controverso. Foi um produtor maluco que contrataram pra fazer essa temporada, ele inventou um monte de coisa. E ele usou bastante. Eu não sei, nunca vi uma cena, mas dizem que é muito bom. Não sei. Tem aquele maluquinho de cabelo verde, um troço na testa. Tem um em Força do Tempo. É o que eu tava na férias, que eu comecei. Deve ser de Força do Tempo, que eu tava de férias e assistia uns episódios. Eu gostava de Força do Tempo. Porque tinha uma líder mulher, e o Obama se curvou. Não, espera. Só tem mais problema não, falar? Não, faltou falar que com o cancelamento de Dragon Knight e RPM, teremos 2010 o primeiro ano sem adaptações de Tokusatsu inéditos na TV americana desde 1992. Só vai ter a remasterização do clássico, né? É, vão reprisar Power Rangers pra sempre, só que desde 92, com a estreia da primeira temporada de Power Rangers, até hoje sempre tinha alguma adaptação de Tokusatsu no ar. Teve uma tosquérrima de Kamen Rider RX, que era Masked Rider, merda. Teve VR Troopers, né? VR Troopers, teve aquele baseado em... Aquele dos besouros, Beetleborg? Beetleborg era o nome da versão americana. Qual é o nome da versão original? Eu não lembro, cara. Eu não lembro nem do Beetleborg direito. Kabutops? Kabutops é um Pokémon, cara. Não, tinha Kabuto alguma coisa. Enfim. Era um Metal Hero de três besouros. Enfim, o Obama, ele se curvou e todo mundo brigou com ele, porque não pode. O Obama fez um tour pela Ásia, daí ele visitou o Japão e adorou, e aí foi pra Marte com a primeira dama. Foi pra Marte com a primeira dama? A primeira dama falou, né, que já visitou Vênus e que a primeira dama japonesa, ela falou que já visitou Vênus e que ela teve uma relação, como é que é, com Tom Cruise em outra vida, não foi isso? Enfim, ela é completamente pirada, a mulher. Bom, o Obama teve lá, o que aconteceu? Ele foi recebido num jantar especial na casa do imperador japonês e ele cumprimentou o imperador, obviamente, se curvando. Deu como um os japoneses fazem, né? E deu um bafafá nos Estados Unidos porque o líder, o presidente da nação soberana dos Estados Unidos não deve se curvar diante do líder de uma nação, de uma outra nação qualquer, que foi um absurdo, nunca um presidente americano fez isso e blá blá blá blá, e foi um absurdo. Aí o pessoal do site... Sem comentário. O pessoal do site até comparou, sabe, com outros líderes de outros países que não, só apertar a mão mesmo e tal. O Obama foi o único que fez isso. Cara, bullshit, né? Cara, por favor, né? Falei isso, o Obama olhou pra bunda da brasileira. E o Sarkozy ficou com cara de sabe? Mas ele não foi. A foto foi mal tirada, porque tava, na verdade, ajudando uma moça a subir a escada. Coitado, assim, né? E lançaram o dildo do Obama. Nossa. Você não viu o dildo do Obama, não? Não. É um dildo com a carinha do Obama. Azul, tem a carinha do Obama e um terninho, um consolo. O que que foi? Me espanto, você tá sempre por dentro dos lançamentos de dildo e coisas assim, eu queria saber. Claro. Olha, assim, o Legend ele marcou aqui, mas não tem relevância nenhuma o fato da Nami Amuro fazer um clipe com a Amuro Raid Ganda. Eu achei interessantíssimo, porque a Nami Amuro tá lançando um CD novo, e aí o single dela vai ser animado, porra. Vai ser uma animação de Ganda. Não, o clipe dela. Interessante, tem o Amuro Raid, né? Mas será que e levaram 2 meses pra fazer a animação. e anda na mina Muro e vai contracenar com a Muro, o piloto original do Gundam original. Do Gundam 00. E ela falou, enfim, que teve, sempre teve uma ligação muito grande com a série, porque ela é a chará do cara. É, o Amuro, ele protagoniza a série Gundam original, mas ele é mais conhecido por protagonizar a incrível música de ending dessa temporada, Amuro, que é o Amuro, Amuro. Urino Kanaide. É tipo Vando cantando, né? Em japonês. Tá só Yaku Hoshiwa. Engraçado, cara, que eu achei no YouTube, tava procurando, procurei essa música e fez um desesperado e não achei, porque todas as versões do YouTube era a mesma música, só cantada por uma mulher. Não era para aquele carinha do Amuro, Urino Kanaide. Eu não sei por que tem duas pessoas cantando. Será que é bizarrista a versão que você tem? Sei, cara, não sei. Não sei se na versão americana botar uma mulher pra cantar, mas não faz sentido, porque os dois são em japonês a música. Code Geass vai ganhar uma temporada nova. É, infelizmente você não vai poder fazer comentários sobre o final da segunda, que até hoje eu não assisti. O que não vai significar muita coisa, porque é o seguinte, vai ser ainda... O que eu fiquei sabendo, porque eu não vi, mas meu irmão já viu a temporada, e ele falou comigo e perguntou assim, ó, você tem certeza que vai ter mais uma temporada? Eu falei, tem. Ele falou assim, que a história fechou. Exatamente. A história fechou, muito bem fechadinho. Por isso que é o seguinte, a gente não sabe sobre o anime, mas vai começar a sair um mangá? Não, tem uma série de projetos desenvolvendo Code Geass pro ano que vem. Vão ter... Vai ter esse mangá novo, vai ter esse anúncio do anime novo. Sim, e esse mangá, ele se passa no mundo de Code Geass, mas se passa no que seria o Japão feudal do mundo de Code Geass. É uma prequel. Então, talvez a série também se passe nessa mesma época. Ou depois. Agora, com aqueles personagens... Ou uma nova trama envolvendo... Pois é, naquele mundo. Agora, com aqueles personagens, a história tá fechada. Se mexerem naquilo ali, vão estragar. Eles sabem fazer, hein? Não. Tá fechado, não tem como, sabe? Assim, foi uma coisa muito, muito grandiosa. Ah, droga! Pelo menos o Lelouch, sabe? Fechou. Não. Tá, tem como. Tá, pode falar. Isso, esse é um pouquinho antigo. Eu até tinha feito um post pra falar sobre isso no JCast, mas depois eu achei não muito relevante, não postei não. Daí, mas agora em áudio, em ódio, a gente pode falar qualquer merda. Eu vou falar. Todo mundo já sabe, vai ter o live action de Death Note, que compraram os direitos, etc. Estão fazendo, já tem roteirista contratado, blá blá blá. E há um tempo atrás vazou um possível roteiro do filme. Caiu na internet, vários blogs postaram, etc. Eu me lembro de você descrevendo, isso me dá vontade de chorar. E assim, sempre que rola o hype envolvendo algum filme, sempre chove um possível roteiro. Depois que o filme sai, não tem nada a ver com aquele roteiro, sempre fica aquela pergunta em aberto. Beleza, aquilo era falso, aquilo era verdadeiro, mas devido à reação negativa dos fãs, não aproveitaram, ou então era só uma versão mesmo que foi descartada naturalmente, porque todo filme tem 1 milhão de versões mesmo antes de ter a versão final, a gente nunca sabe. Então também a gente nunca sabe se isso é real ou não. O que a gente sabe é o seguinte, a Warner saiu tirando do ar os links pra baixar esse roteiro. Então eles não se manifestaram nem que sim, nem que não. Mas eles andaram tirando do ar os links, sim. Qual o nome da Gamin Herai? Tu mesmo? É Luke. Luke alguma coisa. Luke, claro, Luke. Assim, o que eu posso dizer é o seguinte, eu li o roteiro e eu posso dizer o seguinte, é um filme que soa como um filme que Hollywood faria. Então assim, se é fake, eu não sei. Se é fake, foi escrito por alguém talentoso, alguém que escreve, alguém que entende como Hollywood funciona, porque não parece nada feito pra parodiar ou pra sacanear, parece um roteiro mesmo, sabe? De um filme que Hollywood faria. É melhor que Dragon Ball Evolution. Mas obviamente... Porque não é um mérito muito grande. É melhor que a lenda de Chun-Li, o que também... Porque é um mérito menor ainda. É um filme que eu posso dizer, por exemplo, Dragon Ball Evolution, se você esquecer Dragon Ball, continua sendo um filme merda. Esse Death Note Evolution é o seguinte, se você esquecer que existe Death Note, pode até ser um filme bonitinho. Mas vale lembrar que o filme não tem nada a ver com Death Note, né? Não. Ele... Você perdeu totalmente o clima por causa da pausa que a gente fez em hora. Eu tava falando no meio da minha frase agora, é que foi muito bem editado, mas no meio da última frase que eu falei, a gente parou por meia hora e estamos voltando agora. É... Assim, o filme não tem Ryuku, não tem... Não tem nada, assim, né? O filme é passado, obviamente, nos Estados Unidos. É o Death Note, ponto. Não, o filme é passado nos Estados Unidos, nós seguimos a trajetória desse cara, o Luke, alguma coisa, esqueci o sobrenome dele. Skywalker. Não é. E aí, ele perdeu a mãe dele no assalto, e ele é traumatizado com isso, daí tem esse senso de justiça muito grande. Tem que justificar o fato do cara ser meio maluco, né? É. Daí ele acha o Death Note, daí ele começa a matar os caras, e daí tem o L. O L se chama L, né? O L se chama L, mas não faz nada o filme inteiro, é tipo um coadjuvante muito de merda. É assim, dá a impressão que é um filminho de suspense, sem muita pretensão, que passa no Super Cine, você assiste, se diverte, acabou ali, você desliga e vai fazer outra coisa, assim. Uhum. O Death Note, ele funciona exatamente como o japonês? Não? Funciona exatamente como o japonês. Pelo menos isso, né? É, mas assim, não tem a parte dos Shinigamis, tem muita coisa o Death Note, ele tem explicação do porquê que ele existe? Ah, é, tem aquela maluquice do Deus Kira, né? É, não, o é Deus absurdo, japonês, é, do Oriente. Ele se, assim, como sempre, os americanos acham que o Japão é uma terra muito obscura, envolta em brumas, e você tem que falar palavras não, mágicas pra poder chegar lá. Não existe internet, você não pode saber das coisas. Então o que acontece? Ele se apresenta numa carta como Kira, e aí o L tem a brilhante dedução de falar que Kira é um deus da destruição japonês, blá blá blá blá blá blá. Eles pensaram, olha, Kira é killer, mas se a gente colocar killer, vai ficar muito, vai soar muito lame, sabe? Então vamos inventar uma historinha pra justificar o Kira, né? É muito idiota. Aí tem uma parada também de que ele acha um papel, uma coisa, escrito Shinigami. Daí ele vai perguntar pra tia do mercadinho, quem trabalha no mercadinho, né? Tem o L? É, não, o Luke. Ah, o, tá. O Raito, no caso. Ele trabalha no mercadinho lá, mexendo com peixe, ó. Aí tem uma japonesa, uma velha japonesa lá, chamada Tosh. Tosh, que o legal. O Chico é chamado de Tosh. E aí... Viu, cara? Tosh não morreu. Ela foi vender peixe, né? Foi vender peixe. E passou... Aí eu pergunto pra ela o que é Shinigami. Daí, tipo, ela faz aquela cara dele, fala que é uma palavra proibida, que não deve ser dita, e traz má sorte. Né. Que idiota, cara. Muito idiota. E aí é isso, cara. Mas o problema, o maior problema desse filme é o seguinte. Como é um filme feito pra massa... Então, eu não posso ter um anti-herói. O meu protagonista não pode ser um maluco megalomaníaco que quer matar as pessoas. Então, eles põem a culpa pro Light ou Luke ficar maluco, enlouquecido, na influência negativa do caderno. É como se o caderno tivesse um poder sobre o usuário e se tornar ele maluco. Tanto que alguma. Já não chegou a justificar que o cara é meio pirado porque perdeu a mãe, ainda precisou de um plus do caderno, né? Sim, então, tipo, tem algumas cenas em que aparece ele fazendo uma maluquice, daí ele para, percebe o que ele fez e fica, oh meu Deus, o que eu fiz, entendeu? E aí o que acontece é o seguinte, tem algumas sequências diretas do... Não tem a missa, obviamente, não tem nada disso. Não tem ninguém, só tem ele, o L, acabou? É, o pai dele, da polícia. Isso, mas não faz muita coisa, tem uma irmã que não faz muita coisa também. Isso, ó. E não tem mãe, que a mãe dele morreu. E aí o que acontece é o seguinte, tem aquela cena do ônibus, tem aquele plano envolvendo o ônibus, do assaltante no ônibus. Uh-huh, tem alguma, né? Tem algumas coisas, aquela briga do L colocar o imposto na televisão pra morrer, tem também. Tem algumas coisas da corrida de gato e rato entre os dois. É bem traduzida pra tela. Mas e o L, a personalidade do L? Cara, ele fisicamente ele não é descrito em página alguma. Uhum. Então não se sabe como é que vai ser. E sim, ele é um cara... Ele só aparece falando sobre a investigação. Então é um personagem bem bidimensional. Ele não mostra muito essa coisa dele ser um freak, maluco, pegador de bandido. Só mostra ele falando. Eu adoro Hollywood, cara. Eles pegam tudo que as pessoas não ligam tanto, tiram tudo que as pessoas ligam na série e acham que vai vender. Assim, tudo que tem de bom no Death Note eles tiraram. Toda a complexidade dos personagens ou o clima melodramático, nada disso tem. O final é legal. Eu não lembro direito o que acontece, cara, mas rola... O plano dele do final é maneiro. Ele faz um plano final lá que não tem no mangá e que é legal. Que não fala, só sei que não fala as coisas, é o seguinte. Ele se arrepende, ele abre mão do caderno, se não me engano. Ele se arrepende do que ele fez, abre mão do caderno. Só que no final ele deixa uma mensagem no celular pra ele mesmo, contando tudo o que aconteceu. Pra acho que meio que dá escolha pra ele, se você quer continuar com aquilo ou não. Mas ele decide não continuar, ele decide deixar o caderno lá enterrado, onde quer que ele tenha enterrado. E não vai mais voltar pra ele. E aí ele entra pra faculdade de direito, pra poder um dia compensar por todo o mal que ele causou. Acabei de lembrar isso. Termina o monólogo dele falando que agora ele vai defender as pessoas pra poder compensar pelo mal que ele causou e tal. Ah, rola aquela sequência da televisão num pacote de batata. Televisão num pacote de batata? Que quando o Eric tá vigiando ele no quarto, põe as câmeras no quarto, pra poder ver se ele tem o Death Note ou não. Daí o Raito faz uma gambiarra que ele coloca uma televisãozinha portátil dentro do sim, sim, sim. Que ele fica assistindo ali. Sim, sim, lembro. O que tá acontecendo e fica anotando no caderno. Isso tem. Daí o que acontece? No filme, o L chega a desconfiar do Luke, só que aí no final descobre que não é ele, por vários motivos, por causa do plano dele, aí acabou. O L não faz mais nada além disso, acabou a história aí. Daí na cena final, termina assim, tipo, o Luke chega e tá o L parado olhando pra ele, comendo um saquinho de batata. Tipo, eu sei o que você fez, sabe? Aham. Uhum. Aí o Luke vai embora e acaba o filme. Assim, se eu não sei que existe Death Note e vejo esse filme, é um filme bem interessante. Assim, divertidinho. É divertido. Não, parece ser. Divertidinho. Até porque agora, eles pegaram... É muito das partes, sim, não ligadas à mitologia da série do japonês, né? A cena do ônibus, como você falou, a cena do pacotinho de batata. Agora, se você for pegar, botar do lado do anime, obviamente, tirou toda a complexidade e ambiguidade dos personagens, virou só um filminho imprevisível e politicamente correto. E tudo que Death Note não é politicamente correto. Enfim, tipo, assim, estamos falando demais pra uma coisa que pode muito bem ser um fake, mas foi como eu falei, o roteiro é tão completo e tão crível que eu realmente... Pode ser que seja de verdade, cara. De repente. Pode ser que até que seja de verdade a Warner tenha soltado pra testar, porque já fizeram isso antes. Uma vez, quando o roteiro que o J.J. Abrams fez pro Superman vazou, foi um escândalo, porque era horrível e mudava tudo, e o Lex Luthor era de Krypton, e rolava a batalha final com poderes, e enfim. E vazou isso, e provavelmente todo mundo tem quase certeza que foi o Warner que ele deixou vazar de propósito. Pra testar, né? É, e aí os fãs fizeram um escândalo e mudaram tudo. Alguém chegou lá e falou, mas peraí, talvez se a gente fizesse... É, era na época que o Mac Dia dirigia Superman, e o roteiro era do J.J. Abrams. E ele mudou tudo, e era nesse nível. E no final, o Superman morria, ia pro céu, e aí contava com o pai dele dizia pra ele que ele tinha que ficar vivo porque pessoas precisavam dele, e aí ele decidia voltar a viver. Meu Deus, cara. E no final, o Lex Luthor descobriu que era um ET de Krypton também, e tinha uma batalha final com poder. Outro roteiro vazado foi o de Transformers 3. Who cares? Peraí, roteiro tem o quê? Uma folha? Um roteiro de 126 páginas. Como assim, cara? Tá escrito lá, é, robô bate, robô esmaga, piadinha idiota, aí peitos, Megan Fox, robô bate. Aí é que tá, porque eu tô lendo a parada, aí é que tá, eu tô lendo a parada e não é que é maneiro? Ah, é? Esse sim deve ser fã que fez, porque é maneiro. Porque o que acontece? Eles voltam no tempo, eles têm uma batalha no espaço, daí eles voltam no tempo pra 1982. E aí o que acontece? O Starscream, as duas naves caem, a arca dos Autobots cai no meio do deserto e a nave dos Decepticons cai na água. Aí o Starscream sobrevive e mata o Megatron, que tá lá nos escombros, e ele descobre, bom, se a gente tá em 82, a Allspark existe ainda, tá lá no setor 7. Uhum. O cubo ainda existe. Então o que ele faz? Ele viaja até lá, rouba o cubo, inunda tudo, vai embora, só que o Megatron sobrevive e tenta matar o Megatron que tá ali congelado naquela época, não consegue. Enquanto isso, lá na nave lá dos Autobots, quando eles descobrem que estão em 82, o Shia LaBeouf lá, ele tem a ideia brilhante de eles tentarem achar esse cubo pra tentar impedir que toda a merda que aconteceu no futuro venha acontecer. E aí, quando eles resolvem sair de lá, o Shia LaBeouf fala assim, bom, vocês precisam de modelos que sejam condizentes com a época. E aí, eles meio que assumem visuais do desenho clássico, que é dos anos 80, entendeu? Cara, só vem pro fã. Inclusive, o novo... Rola uma explicação. O novo Optimus vira um caminhão com o container. Uhum. E tem uma explicação pro container sumir. Qual? Que é um container de holograma. Aparece especificamente. Tá. Tem um robô lá que... Peraí, tá fazendo alguma coisa. Peraí, um jeito de saber se é verdadeiro ou não. Vou meio vira um Fusca. Aí é que tá. Ele vira um Chevy, não sei o quê. Ah, assim, tá. Não é exatamente igual. Uhum. Mas são carros da época. E achei legal justamente isso. Quer dizer, pegou essa coisa do... Ah, sim. Porque, pra quem não a sabe... A ideia é ótima, mas parece ideia de fã, né? Então, é isso que eu tô falando, tipo, mas como é que tá? O roteiro é um roteiro profissional e bem escrito. Então, pode ser um fã, mas é um fã roteirista. E muito, é, né? E muito apaixonado pela obra. E tomara que... E o roteiro, obviamente, é assinado pelo Aaron Kruger, que é o roteirista contratado pra fazer o terceiro. Tomara que seja, né? Porque o terceiro Transformers tá precisando de uma arrumada aí, porque o segundo... Deve ser bom, mas o Michael Bay continua lá, então não sei. Porque o primeiro filme, ele é legalzinho, tal e coisa, né? Não, o primeiro é super legal, divertido, por vários motivos. O segundo filme exagerou tudo que tinha no primeiro e estragou. É, idiotizou provavelmente. Esse segundo não tem humor, esse terceiro... O terceiro tem que pegar uma coisa e fazer uma coisa esse nova. Esse terceiro aí. Tá hiper interessante, tá hiper sombrio, não tem muito humor, idiota, ou seja, é capaz de ser falso. Mas, enfim, tomara que seja legal, tomara que seja verdadeiro. Porque pra quem não sabe, é o que eu tava falando isso, o ótimo tem essa piadinha de que o Optimus era um caminhão, mas quando ele virava robô, o container sumia. Ninguém sabia pra onde ia o container. E aí pro filme tem essa piada interna, essa referência que só foi entende. Mas enfim, chega de falar de roteiros. Mega Man 10 vai sair com um visual clássico de 8 bits, assim como saiu o 9. E é isso, que é muito legal. Isso já se sustenta sozinho. E a última notícia é que o autor de Game Pés Descalços resolveu doar a obra pra um museu japonês, né? É, tem um memorial lá das vítimas da bomba e tal, e parece que ele já tinha doado o material original dele pro museu, sempre tá doando, e agora ele tá doando um novo pacote de manuscritos e rascunhos originais da obra dele, do Game Pés Descalços, pro museu. E é muito legal, e é uma ele coisa devia... que ele espera, ele declarou que é uma coisa que ele espera que essa mostra possa ser itinerante, mas as pessoas possam ver e tal. Pois é, ele devia doar aqui pro Brasil também, porque as edições de Game Pés Descalços aqui no Brasil estão esgotadas. Estão esgotadas? Não sei se todas, mas a maioria, porque eu lembro que a minha ex-namorada tava procurando, porque tava na lista de leituras da faculdade, no vestibular que ela ia tentar. Só que ela não conseguiu achar em lugar nenhum pra comprar. Como as faculdades de São Paulo são pra, né? Tex, né? não consegui achar em lugar nenhum pra comprar. E eu também fiquei triste, né? Porque eu queria ter a oportunidade de comprar Game Pass descalço um dia. E é isso, esse é o fim do nosso News 9, o programa que não tem um arco, que ele aparece a qualquer momento, quando você menos esperar aí na sua casa. Quando você olhar pra trás, terá um News te olhando. Semana que vem não tem GQS, porque é Natal, Jingle Bell, estaremos festejando, trocando presentes e comendo... Nós já faremos um especial de Natal, que nós já fizemos. Pois é, comeremos panetone e Chester. Eu não vou comer Chester. Você não come Chester? Porque você come o quê? Quero Chester de soja? Não fizeram ainda, infelizmente. O dia que fizerem, eu vou comer. E na outra semana também não, porque será ano novo, estaremos todos de branco, tomando champanhe e gritando e contando. Cara, eu tô sobre na praia. Eu tô sobre efeito de besouro. Você fala que eu vou estar de branco na praia, eu vou imaginar. É, fazendo. Fumando, é, né? Não, mas ano dando, novo. Dando oferenda pra ele. É, ano novo rola de fazer uma oferendazinha, né? É. A gente faz. Bota uma rosa no barquinho. Fazer uma barquinha lá com um pouquinho de farofa. Eu tenho uma coisa a dizer: que o nome dele é Besouro. Porque ele é preto e avô. Besouro, tamo falando por aí que você é avô. Avô aí pra mim ver. Eu sou Exu. Gente, recadinho. Dica cultural do GQS. Assistam Besouro. É muito bom. É muito bom, cara. Vocês vão querer sair do cinema com vontade de ser negão, que nem eu. A nova meta da minha vida, depois de ficar rico... Ser negão? É ser negão. Sarado. Como faz, cara? Pigmenta a pele? Tem como despigmentar? Por que não tem como pigmentar? Eu vou ser negão sarado, vou ter dread até a bunda, vou ter um ateliê, vou ser artista plástico e jogar capoeira. Meu Deus, cara. Eu vou passar o dia inteiro sem camisa andando pelos meus quadros. E aí o dia que você volta... Eu só não garanto que eu vou voar, porque só o besouro é voar. É, a voar tem que... Contratar o chinês lá pra me pendurar. Tem que dar um papo com a chuva, né, cara? Pra eu contratar. Eu já voava antes do pra contratar? Que contratar? Pra voar. Mas ele já voava antes do Exu. Não, ele voou depois do Exu, cara. Não, ele já voava. Ele já era lendário, ele já tinha uma grande agilidade. Ele tinha uma grande agilidade, mas não voava. Cara, não, mas ele já voa, ele tem uma grande agilidade, o povo acha que não, ele não, voa. Não, agora ele voa pra valer, não, cara. Não, cara, ele não voa. Cara, ele pulava e saia pedalando. Então, mas eu sei lá, porque ele viu o Tic Dragão e gostou, acho legal, foi imitar. Ah, claro. E é isso, na primeira quinta de 2010, dia 7, se não me engano, estaremos de volta. Não sei se a gente ou se o Ryo com o JStation, com o JCast Station, mas logo vocês ouvirão nossas vozes novamente. Enquanto isso, nós vamos arquivar vários JCasts. E aí vocês vão ficar, sei lá, até junho, ouvindo coisas que a gente gravou em um dia. A gente sempre fala que vai fazer isso, não consegue fazer direito. Mas dessa vez a gente tem que fazer, senão vai faltar GQS qualquer dia desse. Mas não esquece que o plano que você me apresentou hoje é mais interessante, mas eu tô na loja. Mas enfim, é isso, beijos, me tuita, até 2010. Tchau, ano de merda, que venha 2010 e que seja 2010 tá promissor, cara, 2009... Tá promissor. Até o final de 2010 a gente vai estar muito rico e vai estar ganhando muito dinheiro com GQS, com muitas outras coisas. Com GQS eu nunca vou estar gravando isso na minha vida, vou estar muito culpado no Yacht. Ah não, eu quero gravar o GQS, inclusive eu quero ganhar dinheiro com o GQS, enfim. Isso não vai acontecer. Sei não, hein? Sei não. É isso. Até ano que vem.